Serra. Gente. Dois, boa tarde, prosseguidor. Sol Salvador, Azul 4060, livrando sua escuta. 4060, táxi Alfa, reporte Anza, táxi aí, Juliette. Alfa informa, tá passando a Juliette, 4060. Autorizado pouso pista 10, vento 160 graus, 09 nós, cabeceira deslocado no 1.300 metros. Tive pouso, log 6514. 102, pro sul, podia confirmar a sua informação, senhor? Dois, podia confirmar destino, CPOB? Resgate 07. Roda 20, primeiros 1.200, pista 10, impraticáveis. Página 02, autorizado a colagem imediato para o sul. Mantenha-se sobre o litoral, chame após chamar a contra. Pushback no 2, 3091. 3091 autorizado, puxa acionar, reporte quando pronto para o táxi. Chama para o táxi, 3091, só confirmando, 1.200 metros fechada a pista no zero, né? Afirma, os primeiros 1.200 metros. Informa visual com a pista no zero. Informará quando visual, resgate 07. Real 103 para a pista 10. 103, resgate 07. Arig log 9514, solo 56, livre à direita, chame solo 121, décimo 9. 219, boa. 02, decolou aos 56. Você corredor a chest, chame controle 119, décimo 8. Tomará controle 119, décimo 8, grato 02. 6514, para seguir táxi de Alfa, quilo para o pátio 3. Alfa, quilo pátio 3. Solo Salvador, para o azul 406, eu poderia confirmar o portão. Estou vestido lá, imaginado com a polícia. Gostaria de fazer o sobrevoo do setor, a baixa altura, 400 pés na marca. Gente, prossiga inicialmente, evitando o final da pista 10. Afirmativo, será o final da 10, o guardião 02. Né? 4107 está autorizado o táxi via Alfa. Inicialmente, reportando através do portão 62. Autorizado táxi via Alfa, reportando através do 62 azul 4107. E Carolzinha? Oi. Quem? Eu, Ala. Sete aproximação, chame agora a torre 108.60, bom pouso. 108.60, resgate 07, graça. Guardião 02, tráfego, posição de 2 horas, 2 milhas rumo leste, prosseguindo para pouso pistão 0. Visual com tráfego, está à nossa direita. Estamos fazendo um sobrevoo aqui a 200 pés na ocorrência. Grato, 02. Eu poderia confirmar para o 4060 via Juliette, o ingresso? Negativo, mantém a posição. Tem um gargueiro agora para ingressar no pátio 3. Seu táxi será via pátio 3, porém aguarde apenas o ingresso do gargueiro. Amigo, só que já passou a entrada do pátio 3 pro 4060, a gente tá entre a entrada do 3 e o pátio 1 no Rio Juliette, o 4060. Gente, apenas confundi, achei que quem tava chamando era o 4107. Mantenha a posição, seu ingresso seria Juliette. Mantenha a posição, ingresso seria Juliette, 4060. Através do meio, 4107. Gente, 4107, aguarde apenas o ingresso do cargueiro no pátio 3. Seu táxi será via pátio 3, aguarde. Posso entrar só, dar uma pequena entrada no pátio 3 assim o 4060 consegue entrar? Gente, o problema é que eu não sei o local de estacionamento, a posição exata do Varig Login. Ah, não, sem problema, eu só entraria aqui antes do pátio, até ficaria antes do MTA aqui. Então prossegue, ingresso no pátio 3 e mantendo através do Master Top. Combinado. Vou aqui entrar no pátio e manter através do Master Top. Obrigado. Valeu. Tigre. Dola. Autorizado então, o azul 4107 vai via pátio 3, quilo na Delta, chama a torre 108.6, ajuste no 0 no 3, bom voo. Pátio 3, quilo Delta 118, 3 azul 4107. 4060, prossegue até o 09. Seguindo até o 09, 4060. O Tantris 191 para o táxi com 74 a bordo, está com 3 horas e 45 alterando o barulho. Confirme o POB, 74 ou 174? 74, 74. 07. Gente, o TAN 39 anos, dados copiados, autorizado táxi via Índia Alfa, reporte, mantém a posição, antes da táxi foi Delta. Direita Índia Alfa, vai manter a posição antes da Delta, 39 anos. O resgate 07 prossegue seu táxi de Alfa, mantém a posição antes do táxi ser killer. Ele é da passagem ao Embraer 195 da Azul, que era a cruz da Alfa para o ponto de parada do táxi Delta. Alfa, Alfa, mantenha antes do táxi ser killer. Finalizador, Condor 2-0. Condor 2-0, completo final, LS Senglade, chame Torre 118, decimal 6. 18-6. Condor 2-0, Torre, sim. Taxa travada no finalizador, prossegue. Condor 2-0, confirme se visual campo. Negativo, visando agora 1900. Reporte visual, informe os primeiros 1.200 fechados para devido a obras. Ciente do NOTAM, informará com o visual. Oi, muito boa tarde, azul 4107, em ponto de espera da Delta. Azul 4107, mantenha ponto de espera da Delta. Mantenha ponto de espera 4107. Essa é a frequência. A sua escuta vai manter antes da Delta, 319. Resgate 07, agilizando o táxi via quilo para o pátio 3. Quer agilizar aí o táxi para o 43? Salvador Resgate 07, direto do Recife. Positivo, tá com 6 quilos, parte 3. O Condor tem o campo à vista 1400. Que quando é autorizado o pouso pista no zero, os primeiros 1.200 metros impraticáveis, o vento 150 graus, 08 nós. Condor 20. Controle, Vantiva 1754, 7 7 3. 1754, aciona identificação, chegada à mar e desça e mantém o nível 050. 050, informa que a intenção é o RNAV da 1-0. Ciente, 1754, aguarde autorização para o RNAV. 754. 754, da presente voo pro DITAP, tem condições? Afirmo, pro DITAP, voo no 754. No 754, solicita após DITAP, Serra Vitor 368. Gente, poderia ser Serra Vitor 366? Aguarde. Afirma, após o estado, Serra Vista 366, gol no 754. Gente, gol no 754. Controlado, Condor 20. Condor 20 no solo 07, livre direita, táxi via Alfa, reporte para ingresso na Delta. Alfa, reportaremos na Delta. 060. Mari 060, para sentido X-ray. 319. Ingresso a Delta, chame torre 18-6. Ingresso chama torre 18-6, tá 319. Bom dia. Azul 4107, autorizado decolagem, pistão no zero, vento 170 graus, 109. Decolagem 4. Salvador, bom dia, TAM 3191, ponte para pronto. Bom dia, TAM 3191, aliás, manter o pistão no zero. Ali mantém na 1-0, TAM 3191, né? Azul 4107, decolou 09, chame controle 119, décimo 8. 098, bom dia. Proa 020. Controle Salvador, boa tarde, 8001 com informação X-ray. Então 8001, na sua identificação, chegada a Mari, desce e mantém o nível 070. 070 na Mari, atenção, RNAV. Gente, RNAV, aguarde autorização 8001. 7. 1754, prossiga. Desvio esquerda para o 015, aproximadamente 7 milhas. 015 por 7 milhas, ciente, gol no 754, após desvio, está autorizado para o Serra Vitor 368. Após desvio, Serra Vitor 368, no 754. Controle Salvador, gol no 765, deixe sempre para o 765, aciona identificação, chegada MAN, desce e mantém nível 080, inicie redução 2509. Reduzindo 2509, a MAN descendo para o 080, 765, intenções de completar o RNAV para 10 horas. Gente, no 765, aguarde autorização para a RNAV. Controle azul 4107, decolou o perfil Dial. 103199. Azul 4107. Confirme. 4107, decolou o perfil da EL. Azul 4107, contato radar, suba ao nível 380. 380, 4107. 0 para cruzamento. Quando 20 autorizado, cruzar, pista no 0. Cruzando. Aprovando Serra Vida 368, gol 1754. Azul 4107, saída da EL. Interceptando no momento, radial 198, 4107. Gente, Azul 4107. Gol no 754, prossiga. Na proa de Serra Vitor 368, no 754. Gente, gol no 754. Tá 3191, decolou o Zona 1, no controle 119, décima 8. 198, bom dia, 3191. Bom dia. Controle, bom dia, tá 3191, cruzando 2000, vem curvar a direita. 3191, suba ao nível 320, contato radar, saída da EL, mantém o perfil da saída. Subindo ao 320 na da EL, 3191. Bruno 754, está autorizado descer até o nível até 2500 pés na Proa de Serra Vitor 366. 2500 na Proa de Serra Vitor 366, gol 1754. Sete informe de cada. 2409. Gente. 9721 uniforme de cada. Tá reduzindo para 210. Gente. Oito zero zero um indicado. Reduzindo agora para 250, tá 8001. Gente, 8001. 6721, desça até o nível 050. 050, mantém 210 ou pode acelerar um pouco? Negativo, mantém a velocidade. Aguarde para redução, o seu segundo na sequência de aproximação. Assiste o tráfego à sua frente na posição de 11 horas, 10 milhas. Está passando agora o nível 045 para 2500 pés. Bono 765, desça e mantém o nível 060. 060, 0 1, redução 2109. Reduzindo 2109, tanto 001, atingiu 070. Tente manter nível 070, guarde para descida. Ok. Setor RNAV, confirme. Negativo RNAV. Confirme. Web 6721, negativo RNAV. Tente. 9 decimal 8, aciona 0123, quilo Quebec já. Tente direita da EL 040 098 0123, 02, 0123, confirma 02 a bordo? 02, então todos 0123. 2 a bordo, chame torre 1 no 8, decimal 6, bom voo. 2109. 2109, 765. A intenção do 861 é RNAV, ok? Ciente, 8001, aguarde autorização para o RNAV. Azul 4107, Samir Recife, 1288, alterno 3325. Web 6721, no tráfego que precede está na posição de 1 hora, 7.9 milhas, indicada de grau de 250, está mantendo 2.500 pés na final. 6721 está autorizado 3 mil pés, ajuste 1-0 no 3. 3 mil pés, ajuste padrão, 6721. Engiu 070, tanto 001. 8001, confirme, atingiu 070, está indicando que está passando 080 para 070, tanto 001. Estou informando que eu vou atingir o 070, ok? Obrigado. Ciente, aguarde para a descida. Entrado. 81765, vetoração para sequenciamento, curva à direita, pro A1 ou 40. Direita 140, com 765, limite. 765, seu limite é radial 250 de Salvador. Passando Serra Vida 366, gol 9754. 9754, complete final RNAV, reporte visual com a pista. Reportará visual 9754. Na 765, desça até o nível 040. 040. Chame Recife, 288, alterno 3325. 288, 3325, 0319. 8001, desse manter o nível 050. 050, tanto 001. no curva à direita, pro 030, limite permanece. Ok, direito 030, limitado, permanece, 0001. Web 6721, tráfego na posição de 1 hora, na final RNAV, indicada de grau de 160. 7621. Desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 3. 2013, mensagem 21. No 765, foi reto navegação, pro do Serra Vitor 366. No 765, inicia redução 1809. Reduzindo a 809, 765. Serra para o 4. Quebec Serra, táxi livre, reporte para ingresso na pista, quilo Quebec Serra. 765, informa o tráfego na posição de 11 horas, 10 milhas, está na final ILS, pistão no zero. Visual, gol na 754. 754, torre 18, decimal meia. 18, meia, bandeira. Controle Salvador, guardião 02. Web 6721, informe visual com a pista. Informarei, 6721. 1.200 metros, o vento 170 com 8 nós, gol no 754. Livre, pouso não na 0,150, sal na 0, ou na 754. Ingresso, curta da PR. Então 8001 atingindo 050, próximo ao limite. 8001 no curva direita para o 080, limite permanece. Direita 080, 8001, atingindo 050. Tente, aguarde para a descida. Ok. Gol no 765, desça para 3 mil pés. Ajuste 10 no 3. 3.000 no 3. Tante 001, desça para nível 040. 040, tante 001. Sente do tráfego, evite o final da pista 10, afaste para o setor noroeste, temos tráfego na sequência LS para pouso na pista no zero. Guardião 02, o vento é 160 graus com 8 nós. Afirmativo, afastando da final do Manzelo, setor noroeste, para aguardar a passagem do tráfego da 2. Destino agora é o pátio 4, não é isso? Direto para o GRE? Afirmativo, direto para o pátio do GRE. Sente. 765. Boa, 8001, desça para 3 mil pés, ajuste 1-0-1-3. Tá, 8001, 3 mil pés? Afirmativo. Ok, 1013, 3 mil, 8001, aguardando o Serra Vitor 369 ou 66? 66. Pátio do Graia. Afirmo, setor sul, guardando 02, aguardando. O gol no 754, solo aos 21, libere pista direita, rechame solo, frequência no 219. 219, no 754. Torre Salvador, bom dia, 6721, passou externo, baixada travada. Cliente 6721, continue a aproximação, aguarde pista livre, os primeiros 1.200 metros de cabeceira deslocada. Cabeceira deslocada em 1.200 metros, o vento é de 160 com 10 nós. Ciente dos 1.200 metros, aguarda pista livre 6721. Quebec Serra mantém a posição, aguarde. Passou 0-3-3-6-6-1-7-6-5. Bono 765, informe visual com a pista. Amarelo. 0-170 com 10 nós. Livre pouso 6721. Guardião 01, não tem condições da presente de direto para o pátio 4, agilizando o cruzamento aí da final da 10, confirme. Imediato, agilizando 02. Afirmativo, acuse no solo 170 com 8 9, 02. Agora no solo 02, obrigado pelo resto. 765, obrigado. 765 já está visual com o campo? Ainda não, senhora, acho que já vai sair, só um minutinho. Certo. Quilo Quebec Serra, autorizada a decolagem da pista 17, o vento é de 170 com 8 nós, Quilo Quebec Serra. Quilo Quebec Serra. 76721, solo aos 23, ao livrar na cabeceira oposta, chame solo frequência 1219. Meia 721, copiou? Bem ótimo, parando agora 1219, meia 721. Thank you.